Paulo, bom dia, até 3171. Pronto, cópia? 3171, autorizado, Guarulhos, via peso 1-0, Tabaté, nível 320, sede da Eule da Morte, da decola da pista 1-0, a fase do colagem, curva direita, aciona 5512, controle 120, decimal 8. Autorizado, 320 para Guarulhos, da peso 1-0, Tabaté, decola da 1-0, da Eule da Morte. Estacionamento ponte 05, estacionamento 62, ficou não. Estacionamento 05 está livre, chama táxi. Chama táxi, é 25. 1-0 para Pushback e Astroeste. Dois mais para livre, chama o táxi. Para o táxi, 2-9. Xenia 2-5-1 para o táxi, 1-5-4 a bordo, 5-5, trocando o galeão. Xenia 2-5-1 autorizado táxi via Pationa Índia até o ponto 0, quando lá torre, 9-8, decimal 9-5, QNH 1-0, 1-6. 0-6, Pationa Índia, 2-9-5-0, Xenia 2-5-1. Roda, Alça 3171 no portão 06, pushback acionamento pronto. Agora 171, aguarde. Autorizado ali ainda colar pista no 0.090 graus 079. Ainda cola no 0, né? Paulo, o Tantra 171, a senhora tem um AI estimado para os turbos técnicos, beleza? Posição 6. 3171, estou com a aeronave no portão 10, que já finalizou o push e vai iniciar o táxi, aguarde. Ah, estamos aguardando o táxi, então. Obrigado. 329, autorizado táxi para ponte Terra da pista no zero, via táxi, taxi Índia, quando lá esteja, nono 8, decimal 95, quem não está no zero, tá no meio. Gente, Márcio, Índia, ponte Terra de 295, muito bom dia, bom dia, bom dia. Pode chamar o controle, 6251? Afirma, do 241, 10-8, Xené Medusco. 08, pra mim. Passagem do voo, tá liberada? Xené 251, contato radar, da Via da El, nível de voo 360. Via da El 360, pode falar direto da El? Autorizado, Xené 6251. Xené 251, voe Okinawa. Vai voar Okinawa, Xené 251. Afirmativo. Oscar November 6, prossiga. Oscar November 6, para reboque da remota 13, para a posição de número 5 no pátio 1. Oscar November 6, aguarde. Oscar November 6, aguarde. 0090 graus, 109. Gente livre, alinhar e decolar o gol 229. 3171, autorizado táxi até o ponto fora da pista no zero, via Pátio da Taxi Índia, no ponto para Torre, no 8, decimal 95, QNH no 0, 1,6. 0,1, ponto para Torre, 95, 0, ponto 3171. Escuta, não vem mais aqui na escuta? Positivo, ótimo, já não vem aqui na escuta. Autorizado, início do reboque da remota no 3 para portão 05, reporte ao término. Ótimo, não vem aqui, gente, reboque, reporte ao término. Contato radar, sobre a via da El, nível de voo 360. Da El 360, 29. Chilena 251, chame centro Recife, 1251, alterna, 133, decimal 95. 251, 3395, chilena 251. Ligou o 229, teria condições de coordenar para o Edmótimo, para o 29, senhorita? Tio Nativo, aguarde e mantenha a saída inicialmente, gol no 229. Sim, seu Maduro, obrigado. Bom dia, autorizado, Alenha Decolagem, estou no 0, 090 graus, 099. Alenha Decolagem, 0, 171 decolando 950, controle 10 da sinal 8. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3171 na DAEL, ótima. 3171, contato radar, suba via DAEL, nível de voo 320. 320 e até 3171, não sei quanto quando possível, bom, ótima. 321, meu posto de controle autoriza, Leda, 3171. É, confirma autorizado, Leda? Leda, afirmativo, após 2000, Leda. Leda, 3171. Roma 229, o controle não conseguiu contato com o centro em si. Atrasando o nível de voo 140, tente a coordenação na frequência 1251, alternativa 133, decimal 95. Sente, 251-3395. Obrigado e um excelente dia. Tudo. Do Washington MFA, encerrado o rebote na ponte número 5, grado, bom dia. Gente, bom dia. São 3597, oceano, identificação, voo Bonf, em Bonf, intercepta via, chegada Bonf, VCT2 no pés altímetro, 1-0 no meia. Zona 71, chame Central Recife, na 251, na alterna, 133, decimal 95. Obrigado, obrigado, bom dia, Central Recife, na 251. 3597, autorizada, após selo, voa Duna. Selo Duna, 3597. Autorizado 2.000 pés, então 3597. Certo. 5.7, autorizado final de LR 7.6.0, informe estabilizado. Autorizado de LR, informe estabilizado 3.5.7. Voo 9996, acione a identificação, voo Alagoinhas, em Alagoinhas intercepta sua via, chegar a Bonfim e desce e mantenha 4.000 pés. Altímetro 0.96. Voo 9996, autorizado voar Bonfim. Bonfim intercepta sua via, chegada. Voo 961 autorizado Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, saída da EU, Leda, Irume, decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva à direita, aciona 5534, controle 120, decimal 8. Galeão autorizado, 360, rota conforme, decola da pista no zero, da EU, Leda, Irume, com curva à direita, decimal 4, controle 120, decimal 8, voo 961. Voo 96, no cotejamento correto, chama pronto. 991-16, desça via para 2000 pés, autorizado final ILS, sector pistão 0, informe estabilizado. No via 2000 pés, a companhia estabilizada no ILS, gol 9996. Se você está autorizado, a gente pode passar para a viadura, para visual. O voo 991-16, mantenha a proa de pelô, após pelô voadora. É, chegou 991. Tantra 517, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 0435, anotante. O 9961, no portão 9 está livre, chama táxi. Azul 4040, prepare sair da árvore e aguarde a golpe. Estabilizado em LS X-Ray, gol 9996. Gol 9996, torre 198, decimal 95. Decimal 95, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 9963, tá sim, Bré. Gol 9916. Bom dia, confirma o visual. Mais um minuto rodar, agora já deu. Tá, 2300. Passa aí, LS, o aeronave. Já está, o ILS, glide localizador. 9916, autorizado, pouso, pista no 0, vento 090, grau 08. Livre pouso, pista no 0, voo 9916. Bolo 961, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via PAT Taxi Índia, quando lá torre 98, decimal 95, QNH 10 no 6. Táxi autorizado via PAT Taxi Índia, espera, autorizado como 10 no 6, 9 no 9.